integração no quarto canjeiro, na premiação das melhores e dos melhores do nosso festival. Temos a interpretação do Miguel Marques, nas águas do Jacuí, a música preferida do público, recebendo o troféu Rádio Integração. Nós vamos levantar agora com o foco dos apresentadores para entregar mais um troféu. Os dons e os valores de que respeita o nome de Santos. Eu já acabei tirando o meu lugar, né? Isso aí não adianta, né? Vai ser sempre assim. A minha opinião é uma, a dos jurados é outra, a do público é outra, então é muito dividida a coisa, né? Fortuna agora? Eu tô mandando alguns trabalhos pra Tertúlio e pro Carijo. Pela libertação da liderança, com a consciência de Tertúlio é um dos grandes eventos do nosso estado aí, né? Depois da Califórnia, digamos assim, acho que é um dos maiores que tem, né? Estou preparando alguma coisa boa pra mandar lá. Um abraço, sucesso aí. Tá bom, um abraço pra ti, pro Eu gostei muito do nível, a qualidade musical do festival, os jurados com muita firmeza, excelente corpo de jurados, nenhuma crítica, só elogios a essa turma que trabalharam dedicadamente, porque eu sei que é uma tarefa um tanto difícil julgar os trabalhos dos outros colegas, que muitos deles são músicos, na maioria, e é uma tarefa muito difícil, e eles foram soberanos nas suas atitudes, e acima de tudo o festival, eu acho que ganhou muito, porque o... A opinião do público, a nossa inovação esse ano, eu acho que foi muito válida, porque o público pôde participar e se sentiu muito feliz, nós sentimos isso. Houve uma coincidência do gosto do público com o gosto dos jurados, porque os jurados classificaram a música nas águas do Jacuí, só em terceiro lugar. Mas foi uma música muito elogiada, especialmente porque, do ponto de vista regional, ela representa a nossa região. Acontece que, me parece, a outra música que foi a vencedora é uma música que expressa mais o Rio Grande do Sul e como um todo. Então, nesse ponto, houve uma série de colocações que eu senti. Embora, para mim, esse valor Rio Grande do Sul, eu acho que o Rio Jacuí é um valor do Brasil, é nacional. Porque se nós formos analisar do ponto de vista humano, o Jacuí é um dos mais importantes do Brasil. A equipe toda da integração, muito obrigado em nome da direção da mesma. O nosso abraço e agora os recados finais do Martini nesse desfecho final, nessa quarta edição do Canjinho que estamos encerrando. Boa noite, Martini. Boa noite, Luiz. Boa noite, demais colegas. Estamos encerrando o trabalho realizado durante o Canjinho, três noites de Canjinho. Hoje, na madrugada, já no dia 25 de março, dia do aniversário do município de Restinga Seca, 32 anos. Agradecendo especial as firmas que estiveram com a integração durante toda essa temporada, todo esse período, e que com a gente levaram os amigos ouvintes do Vale Jacuí Centro todas as emoções que mais o festival aqui do nosso município, que acabou há pouco a vitória, mais uma vez, do Antônio Carlos Machado. Obrigado a Mãos e Companhia Limitada, Prefeitura Municipal de Restinga Seca, Banco do Brasil S.A., Nova Estranco Limitada, Irmãos Bonini Limitada, em Caxias do Sul, Banco do Céu, Unidade de Restinga Seca, Nova Estranco Limitada, Organizações Dade Maria Pela Dona de Abreu, Comercial de Cereais Bolzan, São Miguel e Supermercado, Joalheria Ótica Rose Limitada, Comeg, Santa Maria, Nomes Caldeiro, Seleto Luto do Luiz Antônio Fossati, Supermercado Simão, Edificadora Fulcata Limitada, Demilio Santa Maria Limitada, Gervabate Charme. Passamos então a integração durante o quarto canjeiro. No período do festival trabalharam Wilson Carlos Cirulini, Ronaldo Passos, o Pedro Santos Comentários, Madalena Nogara, Marcelo Rodrigues, Silmar Penteado lá na Torre, o Jorge Luiz da Rosa, que vai continuar com trabalhos de estúdio, e amigo de vocês, Luiz Carlos Marcelo. O canjeiro em si terminou por aqui, mas a integração vai continuar na sua programação divulgando sempre, não só esse canjeiro, como também os anteriores, e aquele que virá pela frente, que será a quinta edição do Festival Maior do Restinga Seca. A todos, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e permaneço no caso da integração e continuo com a programação no estúdio com Jorge Luiz da Rosa. E agradecimento a todos os parceiros que participaram, Mauro Moraes, Osmar Carvalho, toda a música, Caldo Guimarães. Obrigado ao Laerte, família, que nos acolheu também, Restinga. Obrigado, Recém Acerca. Um grande abraço.